Game Track Podcast. Está começando mais uma edição do Game Track Podcast. O episódio de hoje é o número 31. E vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabuza e, infelizmente, ou felizmente, para minha humilde opinião, Sonic perdeu para o Mario numa corrida. Oi, eu sou Javan e 20 anos de Sonic, eu vi ele gordinho, magricelo, com lente, correndo, perdendo para o Mario, correndo de jet ski com amiguinhos, enfim, jet ski não tenho certeza, mas eram umas pranchas de vento, que eram... umas pranchas sem rodas. É, tipo, na verdade o nome é hoverboard. E galera, que o Sr. B, cara, Sonic devia continuar correndo do que tentar fazer outras coisas, tipo, não use uma espada, Sonic, porra! De verdade. E aí galera, aqui é o Excel e nesses 20 anos de Sonic eu evoluí meu Charizard pro level 100. Evoluí sempre... mesmo, não é zoeira não, viu? Não, o Thiago sempre manda essas, tipo, totalmente... Random, sabe? Né? Totalmente, tipo, contra a ideia, né? Tipo, eu gosto de Zelda, foi a melhor frase. Não, eu gosto de Zelda, cara, foi a melhor abertura que eu já fiz de podcast. Então galera, a gente tá reunidos hoje para falar a respeito desse nosso amiguinho azul. Né? O mascote. Esse cara que tem uma vida corrida ultimamente, né? Zabuza! Eu ia falar uma coisa, falar que, tipo, eu acho Sonic super não amigo de ninguém, eu acho ele muito egoísta. Assim. Não, totalmente. Não, ele é muito. Tipo, eu sou foda, vocês são uns merda. É, exatamente. Não, cara, exatamente. Ele sempre foi assim. Eu acho que ele não é nada amigo, assim. Por isso ele que as pessoas preferem. Megalomaníaco ali, sim. Por isso que as pessoas preferem o Mario. O Mario é mais simpático, ele é gordinho, Mario. Bigodudo, veio da Itália, imigrante legal. Ele olha pra você e fala: It's me, Mario! O Sonic não, o Sonic ele passa correndo, tipo, falou mané. É bem isso. Ele olha assim, bosta o dedo do indicador. E dei dar uma piscadinha. Ah, sinceramente, eu gostava muito mais do Sonic por causa disso do que do Mario de It's me, Mario! Vai se ferrar, Mario. Eu também prefiro o Sonic, mas eu não considero ele meu amigo. Você olhava, esse cara é foda. É óbvio, você não considera meu amigo. O pai da Princesa Peach também prefere o Sonic. Gente, eu não entendi. Então, vamos. Ninguém entendeu a piada, vamos lá. Então, pessoal, vamos. Ah, vocês são burros demais. Então, a gente está reunido aqui para falar desses 20 anos, né, da nossa experiência em relação ao nosso amiguinho azul. E aqui a gente vai falar um pouco das músicas, não vamos se voltar às curiosidades, às coisas que todo mundo já viu em vários blogs e sites aí pela internet afora. Então a gente vai fazer um papo descontraído e muito bacana, logo após a leitura de e-mails, e já voltamos. E-mails! Caralho, a voz de tardado morre, né, cara? Então, começando mais uma leitura de e-mails, estou aqui com uma pessoa rara de se encontrar, né, ultimamente, né, Sr. Snake? Olá, pessoas. Quanto tempo? Eu já sei que você vai responder. Ai, eu tava cheio de prova, nananã. Claro, todo mundo já sabe, é o efeito final de semestre, né? Final de semestre, senhoras e senhores, eu sou técnico em mecatrônica! Ah, palmas virtuais! Você lembra de qualquer edição. Fogos artifícios. É. Mas enfim, né? Mais um rapaz formado aí. Mais um fazendo merda pelo mundo. Quer dizer, mais um profissional aí, né? E vou enviar meu currículo. Quem quiser uma vaga pra técnico em mecatrônica, é brincadeira. Snake, você está de volta, agora você vai poder gravar mais com a gente, né? No próximo cast você vai estar participando aí, o próximo cast vai ser um cast muito especial. Que vai ser o de... Não, eu vou falar aqui, especial de 32 bits, vai ter muita gente convidada. Lembra que a gente fez o de 8, 16? Sim, cara, sabe, lembra que a gente falou bem no começo, cara, do Game Track? Aham. Uh-huh. que a gente falou, ah, não vamos fazer cada número assim, fazer um especial, por exemplo, do 16, do 8, ah, a gente nem vai chegar no 32, cara, a gente chegou, tá... né? Cara, a gente vai fazer a porcaria. Vai fazer, olha só. Bits, quem dera, né, cara? Pena que não tem mais depois do 64, né, cara? Não, tem 64, era 128, é PlayStation 2 e companhia, e Xbox, entendeu? Ah, mas daí é... Não, claro que dá pra fazer, mas isso a gente decide até lá, ainda tem muito chão até lá, né? Tem muito chão, cara. Mas enfim, né, antes da gente começar a leitura dos e-mails relativos ao último podcast, número 30, a respeito de Super Mario 64, dois recadinhos, qual que seria o nosso Twitter, Snake, seu lindo? Nosso Twitter é @meialuax, só. É bem simples, meialuax, ponto. Meialuax. Uhum. E se você quiser deixar um comentário para nós, pode mandar um comentário, mandar um e-mail para gametrack@meialuax.com. Além disso... Você que gosta de receber as coisas por feed, eu não sou muito fã, mas tem gente que prefere receber coisas, os podcasts por feed, assine nosso feed, tá aí no link do episódio. Você que é preguiçoso ao ponto de não ter que digitar meia lua x e vai lá baixar pelo link, sim, tem o nosso feed. Agora, o último recado, prometo, que como a gente já falou nesse episódio, bem no finalzinho, o meu LX Podcast está sendo cancelado. Depois eu vou fazer um post retratando isso. Eu falei que isso faria em áudio, né? Mas o meu LX Podcast está sendo cancelado. Esse é o recado mais simples. Depois a gente vai ter um post legal. Eu falei que ia fazer um áudio antes desse podcast. Não deu tempo, me desculpe. Ontem dei aula, então foi tenso. Depois você vem falar de mim, que fica sem tempo, né? É, mas eu edito, né? Beijo. Ah, tá. Beijo. Vamos lá. Primeiro comentário, senhor Snake. Fedaikin, nome de tokusatsu japonês. Olá, galerinha. A Slider Team realmente é ótima. Te passa a ideia de velocidade e certa urgência que tem que ter na fase. O chato é lembrar que nem um tapetinho deram para o Mario escorregar na bunda, principalmente na fase do gelo, né, cara? O cu dele nunca mais existiu, né, depois daquela. Ele falou que... Ele diz aqui, hemorroida monstro que ele deve ter tido. Além da mesma ideia da Slider Team, a main team dividem uma base semelhante na bateria. Ele toca a bateria, então ele sabe dizer isso, então a gente não tem nem envergadura moral de reclamar qualquer coisa, né? A não ser que você seja mestrado em bateria. Aí você pode questionar e responder o comentário do Fedaiki. O pior é mestrado em bateria. Mas enfim, continua lá. Enfim. A Inside the Castle Wall sempre me passou a ideia de missão cumprida, depois que sai de um dos quadros. É bem bacana, cara. Nossa, eu tenho uma história só pra contar bem rapidinho do Super Mario 64, que quando eu jogava, meu primo trouxe o 64 dos Estados Unidos, assim, muito massa. Só que ele era gringo, cara. Ele não sabia falar português direito. E eu tava jogando aquilo lá no último volume, né, cara? E o meu padrinho pintando a casa. Ele não cai da escada, cara. Ele quase quebra a coluna. Só que ele não conseguia falar. E eu jogando Mario 64. Filho da puta, né? Cara, detalhe. Ele ficou no chão uma hora e o meu primo em inglês tentando falar "Help! My daddy drops in the water." Sacanagem. E cara, eu... tá, deixa eu jogar. Meu padrinho quase ficou paralítico por causa disso, mas tudo bem. Continuando, os temas que mais gosto são The Cap. É, Cap seria, eu acho que é do chapéu, quando você tem que pegar. Ah, né? É verdade, nossa. É, e duas de World. Gosto da Lethal Lava Land pela ideia de deserto que ela consegue passar, mesmo quando não estamos jogando. E a Haunted House, é bom colocar vírgula, tá, cara? É difícil você querer falar assim. Não, ele tá certo, ainda tá certo. Ele tá certo. Ele colocou o E que substitui e o E, né? É, mas ainda falta um pouco de ar, né, pra falar tudo da frase. E a Haunted House, porque simplesmente gosto. Pelos comentários, podia rolar um game track da série de Zelda, desde a época dos 8-bits. Nossa, cara, vai ser então um episódio de 2, né, cara? Tanto Zelda que, meu Deus. Abraço para todos, beijundas para o Madruga. Que isso, rapaz. Caso amoroso antigo. Que isso, Madruga? Moitola. Valeu pela qualidade, até mais. Então, né, ele falou sobre a qualidade, né? Lembra que eu falei na leitura de e-mails do episódio passado que esse podcast era Frankenstein, que ele foi gravado uma parte num dia e outra parte no outro, que a gente perdeu a gravação, né? Mas enfim, vamos lá. Próximo comentário aqui é o Madruga. Próximo comentário aqui é do Hugo. Aí ele, aê, TF2 de graça, agora não tem mais desculpa, já instalei aqui. Só tô esperando a próxima TF Night para apavorar vocês todos com as minhas nubadas. Quase não joguei em N64. Nenhum primo amigo tinha. Só fui jogar Super Mario 64 no DS, quando os gráficos deles já não eram novidade. O jogo continua ótimo até para os padrões atuais. E é certamente um dos melhores jogos do DS. O cast ficou ótimo e não... Agora eu vou, porque minhas mãos estão congelando. E um abraço e até mais. Vai lá, próximo comentário do Wesley Pires aí. Wesley Pires, puta revolts, antes de tudo. Cadê o link da minha música? É que eu coloquei o link na hora que tava editando. Porque assim, ó, eu faço tudo, né, quando, em relação ao Game Track. Tirando isso, é bom reouvir músicas tão marcantes. Eu lembro que eu jogava por tabela Mario 64 na casa do Lindomar. Aqui da voadora, né? A voadora Lindomar, lembra? Nossa, Sub-Zero brasileiro, lembra? Sub-Zero brasileiro, classic. Um dos meus melhores amigos. Cara, ele conhece o Lindomar? Bom, enfim. Depois, só mesmo dos emuladores. Queria poder dar... outro adendo musical, mas não me recomendando os nomes das músicas, porque você não tem mestrado em bateria nem coisa do gênero, já que não pude ouvir a OST do dito cujo ainda. Mas vossos apontamentos musicais foram proveitosos. Continuem assim. PS, Excel, desculpe a falta de vírgula. E fiquem felizes, pois lá no Omega Cast, aí também creio eu, recebemos inúmeros e-mails onde vírgulas são suprimidas por completo. Meu Deus! Gostaria de agradecer os comentários de Caio Cabelo. É o nome dele mesmo, eu acho. Rox, igual o Fei daqui, tá pedindo o cast de Zelda, igual o Caio Cabelo também. E o Mika, lá do Cartucho Game Club, lá do Phoenix Down, também fez o comentário dele. Rafael Taira, novo ouvinte, gostou bastante do cast, né? Que tá ouvindo os outros podcasts. O Godiles, esse lindo, um beijo na sua bunda. E o Digo Coulson, né? Que tá um pouquinho sumido aí. Então, Snake, vamos finalizar nossa leitura de e-mails. Eu sei que você vai viajar daqui a pouco. Eu também vou viajar para Paraguai. A Camila já está... Cara, eu tenho 5 minutos pra fazer uma viagem de 10 minutos pra pegar a Camila. Senão eu tô ferrado. Mas antes de tudo, eu vou fazer uma promoção pra minha coluna, rapaziada. A minha coluna é Snake's Theater, que já está no 8º episódio, vai para o 9º. Que é o seguinte, galera. Os próximos dois... posts que eu vou colocar, ainda não sei o tema, tô pensando, vou ser bem sincero, vai ser o seguinte, tem que ir lá, acessar, tem que ter no mínimo os dois posts, 300 views, vou somar os dois, vai ter que ter no mínimo 300 views, e quem comentar vai estar participando, pra ganhar um jogo original, que está na caixa, lacradinho, bonitinho, do Sr. Saraiva, a gente não tem a promoção, mas tá aí a oportunidade, se quiser patrocinar... De ganhar o Mercenaries 2 pra PlayStation 2. Original. Original, lacradinho, bonitinho, ó. Não é um jogo ruim, cara, é um jogo muito bacana. Eu, cara, eu tô me rasgando pra querer abrir aquele troço, cara, porque eu já tenho faz tempo, que é uma briga velha que aconteceu, que eu tive que comprar essa porcaria. Porcaria não, digo. Essa maravilha de produto. É porcaria por consequência do que aconteceu. Mas é um jogaço, então... 300 views do post número 9 e do post número 10. Somados, né? Somados. E quem comentar nos dois, não vale aquele comentário. Ah, first, olha eu aqui. Não, tem que ser um comentário decente, a respeito do negócio. Tem que ser alguma coisa construtiva. Tá deixado o recado e daí a gente entra em contato e frete a gente negocia. Frete por conta do ganhador. Beijo. Frete por conta do governador. Senhoras e senhores, um beijo. Então é isso, Snake vai lá viajar. Eu vou terminar de publicar esse podcast e ir pro Paraguai. Beijo. É que me convidaram de última hora. Enfim, vamos lá pro nosso cast de Sonic. Sonic, um beijo, 20 anos pra vocês. Agora pode morrer, tá? Foi criado pela Sonic justamente pra... Ele foi criado pela... Nossa! Foi criado pela Sonic. Ele foi criado pela senhora Sonic, né? A mãe dele. Ai, meu Deus do céu. Bom, Sonic surgiu em 91, ele foi criado pela produtora Sega, com o intuito de divulgar o poder de processamento do seu console, né, que é o Mega Drive, e ele também chegou um pouquinho quieto, assim, pra tentar concorrer com a sua empresa inimiga, né, no caso a Sega tentou concorrer com a Nintendo em relação ao mascote da Nintendo, que seria o Mario, né. É, negócio, tentou concorrer e por um bom tempo concorreu, né, mas depois o Sonic meio que parou, coisa que não deveria ter feito, né. Ah, cara, depois de correr tanto, ele cansou, né? Se o Mario não cansa de entrar em cano... É verdade. Cara, isso aí não é desculpa, porque a gente cansou já de entrar pelo cano e a gente continua entrando, entendeu? É? Não é uma opção. Isso é uma metáfora da vida pros videogames, olha só. Aqui. É, olha aí, ó, toma na sua cara. Bom, como eu não conheço muito Sonic, eu gostaria que vocês dessem suas opiniões a respeito do nosso ouriço. Olha, meu primeiro contato com o Sonic foi mais ou menos assim. Eu tava na casa da minha avó no final de semana, ela morava no Rio ainda, e eu tava com o meu Super Nintendo na casa dela, né? E o meu tio tinha o Mega Drive, tava lá e a gente tava jogando e tal, e decidimos ir na locadora alugar jogo. Terminou que meu tio ficou em casa e eu fui sozinho, que a locadora era no, dobrando a esquina, né? Cheguei na locadora, eu falei, ah, pegar um pra cada videogame, né? Aí eu peguei um jogo pro Super Nintendo, acho que era Superstar Soccer, sei lá, eu peguei um jogo de futebol pro Super Nintendo, e pra pegar pro Mega Drive, eu queria pegar o Indiana Jones, porque, pô, Indiana Jones, né? Conheci Indiana Jones e tal, e não tinha o Indiana Jones. Aí eu pensei, porra, tem que pegar outro jogo, né, cara? Aí eu olhei assim, eu era pequeno, eu olhei aquele ouriço com cara de bobo alegre, meio retardado, né? Ah, sei lá, cara, vou pegar esse jogo, né? Vamos ver se é bom. E peguei o Sonic, tal do Sonic, que até então eu não conhecia. Aí eu cheguei em casa, meu tio olhou, nossa, você pegou essa merda desse jogo, esse Sonic, não sei o que, é uma bosta, não sei o que, falou mal pra caralho, né? Até desanimei, falei, pô, não sei o que. Provavelmente seu tio era nintendista, né? E tinha um Mega Drive, né? Não, ele pior que não, ele era ceguista, só que, nossa, falou, encheu a boca pra falar mal do Sonic. Moral da história é que naquele final de semana a gente zerou o Sonic e até hoje ele é mais viciado em Sonic do que eu. Ah, sei como é. Então ele nunca jogou o jogo, tipo, falando mal sem jogar. É, tipo, isso é pra aquelas crianças birrentas. Não, você não queria esse. Daí tipo, olha assim, ah, até que legal. É, tipo isso. E hoje ele é fanaticíssimo pelo Sonic e eu não sou tão fã assim. Senhor Javan, como foi seu contato? Seu primeiro contato, né? Isso. Foi uma rapidinha? Ó, o primeiro contato, pelo jeito, foi na cama. Não, é o seguinte, eu tinha um Sega Saturn. Sega Saturn, maluco. Eu tinha o Mega Drive, que foi o meu primeiro videogame, e veio com Sonic. Acabou. Ah, isso, porra, bacana, hein? É, então, não. Não, eu conheci o Sonic assim, mas eu não joguei tanto Sonic. Eu tinha o Mega Drive. Mentira! O quê? Eu não tava com o Super Nintendo e meu tio com o Mega Drive. Eu tava com o meu Master System. Ah, sim. Okay, retrospecto. Né? Beleza, continue. Ok. Eu não joguei muito Sonic porque eu tinha uns, sei lá, 3, 2, 3, 4 anos quando tinha o Mega Drive. E daí, já com 5, 6 anos, eu já ganhei o PlayStation 1. Então eu joguei muito pouco Sonic, porque a gente jogava muito mais outros joguinhos que Sonic. Eu conheci Sonic, gostei de Sonic, só que... Ah, porque a gente jogava os outros porque dava jogar de 2, e o Sonic sabe jogar de 2, mas é muito podre jogar de 2 no Sonic. Pô, lógico que não, cara. Ah, não, eu... Mas o primeiro Sonic já tinha pra você jogar de 2? Não, primeiro não. Eu não tinha um, eu devia ter o 2 ou o 3. O primeiro não tinha pra você jogar de 2 e nem você podia dar aquele dash. Não, o primeiro dava sim. O primeiro você não dá dash. Não, cara, não dá. O primeiro não, assim, é a partir do segundo. É, não dá não. O Thiago tem razão. A partir do segundo, porque esses tempos eu fui jogar Sonic desde o primeiro. Eu vou pegar o Mega Drive aqui. Amanhã, primeiro Sonic, Master System. Se der dash, você não dá dash. Você vai pagar a minha passagem da Campus Party, beleza? Não vou não, porque o Sonic 1 não dá dash, cara. É a partir do 2. Whatever, tá, vou com vocês. Vocês são muito riquinhos, pelo amor de Deus. Ei, relaxa. Eu vou contar a história de um pobre fútil. Oh, whatever. Só quero que pague a minha passagem. Exatamente. Então, cara, meu contato com o Sonic foi, tipo, vou comprar o Mega Drive e a mãe me comprou o Mega Drive pra mim. A gente tinha uma caixa grande que ela comprou, né? Pô, tem a caixa grande. Aí na caixa grande tinha uma Mega Drive, tinha um Sonic gigantesco do lado, saca? Sim. Aí eu falei, pô, se ele tá na caixa, deve ser importante, né, cara? Ah, sim, é muito difícil. Pouca merda não é, não. A merda não é, tá na caixa, né, cara? É igual quando você pegava, pelo menos a minha primeira caixa que eu tenho na memória de PlayStation 1. Você olhava os jogos atrás que tinha na caixa, você olhava assim, esse aqui deve ser os jogos mais importantes do PlayStation 1, sabe? E nunca era. Cara, eu nunca me atentava aos jogos que tinha na caixa. Na verdade, eu até me descobri que tinha jogo na caixa, eu demorei pra caramba, porque eu abria, tirava o videogame, foda-se a caixa. Então, aí eu fiquei, pô, deve ser maneiro, pá. Aí veio com a fitazinha de 10 jogos, né? Aquela que tem muitos jogos bons e outros jogos péssimos. E aí tá, beleza, vamos ver. Ah, eu não sabia o nome do jogo. Esse era o único problema. Aí de criança, né? Eu já joguei aquele joguinho lá muito foda. Aí fui testando um por um, né? Joguei lá Street of Rage, oh meu Deus, Golden Axe, caralho, que foda. Aí joguei vários joguinhos, aí chegou no Sonic, cara. Tipo assim, eu joguei muito Sonic, cara. Eu zerei incansáveis vezes, porque tipo assim, eu tive Mega Drive até mais ou menos 12 anos de idade que eu realmente parei de jogar, porque, porra, né, eu já tenho PS2, sabe? Tipo isso. Sim. E eu estou aqui jogando no Mega Drive, tá triste a situação. Aí, tipo, cara, mas eu joguei muito, eu joguei... É, a gente meio que entendeu já. É, já entendeu aí. É. Não, e pior, aqui na minha casa eu jogava o Sonic 1 e 2. E quando eu fui pra casa do meu primo, ele tinha o Sonic Knuckles, né? No PC, instalado. Aí eu joguei absurdo também na casa dele, sempre ia na casa dele, ficando caseirando aquela porra. Cara, eu curtia muito Sonic, cara. Eu curtia muito Sonic. E não era aquele negócio de, eu gosto de Sonic, eu odeio Mario. Não, eu só vim odiar Mario mais velho. Não sei porquê, eu acho que é porque, sei lá, não bate espírito. Era aquele negócio, tipo, eu tinha um amigo meu que tinha Mario aqui, de vez em quando ele era na casa dele jogava, mas tipo, era, outro jogo, sabe? Eu terminei jogando nesse ponto mais o Mario, até porque eu tinha o Super Nintendo, depois, e o meu tio o Mega Drive, né, que nem eu tinha falado. Você não tinha um Master System? Pera aí. Eu tinha, mas na época que eu tinha Master System, eu tinha, o único jogo que eu tinha pro Master System era Alex Kidd, Rambo Super 3. Super Mullets. Que Rambo 3 se eu jogava com a pistolinha, um de gangster, não sei o que lá, eu acho que só. Pra vocês terem uma ideia, cara, depois do Mega Drive, o console que eu tive, é o PS3, entendeu? Ah, então eu tô no mesmo time que o Sr. B, né? Porque o primeiro console que eu tive por pouco tempo foi o Super Nintendo. Então foi daí que eu não tive um contato imediato, assim, com as primeiras gerações, assim, do Sonic. Né, por isso que eu não cheguei a jogar Sonic 1, não cheguei a jogar Sonic 2, 3. Eu fui jogar, sabe qual Sonic eu fui jogar? Aquele do ligeirinho lá. Não. Não aquele do ligeirinho. Não, peraí, talvez esse. Porque é um Sonic que saiu no Super Nintendo. É, o que é uma coisa muito ruim. É um port mal feito que eles colocaram. Não, é um port. É o seguinte: tem um jogo do ligeirinho no Super Nintendo que você tem que salvar. Eu só acho que Papaléguas da Gaiola, alguma coisa assim. Eles trocaram a skin do jogo. É, eles trocaram o Sprite, né? Exatamente, eles trocaram. O Sprite. Do ligeirinho pelo Sonic. E o do Papa Legos, ou whatever, que ficava dentro da gaiola pelo Mario. Então você tinha que ficar salvando no Mario com o Sonic. Tipo, né? Pois é. E aí apareceu o Flash e... Apareceu o Flash? Não, tô zoando. Ah, tá. É que eu não joguei, essa é a propaganda do Cartoon Network, né? Que fica os três correndo. Mas enfim, meu contato, né, foi primeiro com essa merda aí, que literalmente é uma merda. E depois, quando eu tive um contato efetivo com Sonic... Foi semana passada. Foi com o gordinho ou foi com o magrinho? Foi com os dois. Ah, Tá, homenagem. Não, homenagem. Porque recentemente eu comprei um PS3 pra mim e baixei pela PSN o Sonic Generation, a demo, né, no caso. E gostei. Mas assim, eu posso dizer sim que não é o melhor jogo, mas é um jogo agradável. É isso que eu posso dizer a respeito do Sonic. Não conheço, pode ver que eu tô totalmente perdido nesse cast, mas como a gente tem que manejar uma grande figura na parte dos games... Né, que tem, tá completando 20 anos, a gente tem que falar a respeito dele, né? É, aquele negócio, cara, o Sonic foi bem icônico, não sei se é essa palavra, mas na época dele. Na época dele que ele tava realmente competindo com o Mario, né, cara? Uh-huh. E aí, nego, porra, fudeu, aí o Mario tem que fazer um diferencial, senão o Sonic vai passar, saca? Tipo, vai passar na corrida e tal. Aí, e tinha rivalidade, e o pessoal falava que matava por causa de Sonic, matava por causa de Mario. O mais engraçado nesse lance de rivalidade que teve na época, lembra as revistas Ação Game, as coisas assim? As crianças, hoje em dia, mandam desenho lá de carinha do Kingdom Hearts, né? Nem sei se essa revista existe até hoje, mas forma de dizer. Não, mas existem similares. Antigamente, eles mandavam o desenho do Sonic estrupando Mario cortando a garganta do Sonic. Era só nesse nível só que tinha desenho. Era um bagulho violento, velho. Hoje em dia é tudo moleza, né? Verdade. E além disso, a gente lembra um pouquinho das propagandas, né? Já puxando um pouquinho pra rivalidade entre a Sega, né? Eu quase falei Sony de novo. A Sega e a Nintendo, né? As propagandas eram muito ofensivas uma em relação à outra, né? Então usavam de fator alguns personagens desses pra explicar: ah, meu console é melhor, meu console é pior, entendeu? Meu console é pior. Porra, meu console é pior do que o seu. Mas, se eu não me engano, eu vi alguma propaganda que eu não tenho certeza, mas era alguma coisa. Você não vai ver isso, tipo, no console da Nintendo. Era uma coisa bem agressiva. Eles não tinham medo de citar nomes na época, não, né? Não, não tinha. Você não verá isso no console da Nintendo. Aí tipo Sonic assim, fazendo alguma coisa, tipo, uma pirueta e dando um negócio, sei lá. É, tipo, lembra assim, é Nintendo ou nada? Ou era coisa, aquelas coisas do tipo da Sonic, né? Da Sonic. Não, a Sonic de novo. Sonic, não, é Sega, cara. A Nintendo falava que era Nintendo nada, a Sega utilizava o processador um pouco mais potente, né? Como a gente disse de início, né? Mas assim, agora voltando pro pro nosso amigo gordinho até essa época que a gente tá falando. É, até quando a gente pode dizer que o Sonic era gordinho de fato? Até... Porra. Acho que até o último jogo dele pra Sega... Eu acho. Foi até o Adventure, não foi não, cara? Então, não, é, não, até não, antes não. Do Adventure. Ou não. Eu acho que o Sonic do Dreamcast ele ainda era gordinho. Não. Então, foi... no Adventure não. Ele já tinha olho azul. No Adventure ele já tinha olho azul e já era magro. Ah, é, tá. Então não, no Adventure ele já tinha virado nazista. Então, ele não era tão magro quanto no 2, sabe? Ele era meio que um pouco mediano do gordinho e do magro. Ele deu uma esticada, né? Mas ele deu uma esticada e ele tinha os olhos azuis. E daí na capa do jogo ele era bem magrão. Ele era mega sério, diferente. Quando eu tive contato, assim, visual com... Primeira vez que eu vi um Dreamcast, vi alguém jogando o Sonic Adventure, eu acho que é Dreamcast, né? Eu achei muito bonito, mas eu não tive a oportunidade de jogar, porque era locador e eu vivia só em Mario Kart no 64 da época lá, e não dei tanta bola, mas eu sempre tive vontade de jogar um Sonic em 3D. Então essa vontade persiste até hoje. Eu acho que, se não me engano, pelo menos eu acho. Eu joguei 3 Sonics no Dreamcast, que eu tive no Dreamcast também, só que eu não sei se só tinham só 3, mas enfim, eu joguei, tem o Sonic Adventure, o Adventure 2 e o Sonic Shuffle, que é um Sonic de tabuleiro com um amiguinho. Né? É, que na verdade é pra ser o Mario Party do Sonic, só que deu errado. Mas enfim, eu adoro Sonic Adventure, porque foi o meu segundo contato com o Sonic depois do Mega Drive. E assim, como naquela época eu não tinha essa pira de ah não, o Sonic tem que ser assim, tem que ser assado, eu gostava de ver ele crescendo e ver o Sonic indiferente em 3D mesmo, sabe? A sensação de velocidade era melhor, essas coisas assim, você via a fase, você via o 3D, você via assim, tudo diferente, tudo que já viu o Sonic. O problema mesmo não é ele ser gordo ou magro, ou ele ser melhor voando, o negócio é que quando ele emagreceu, né? É. Os caras cagaram no jogo, aí por isso que o nego fala que é porque ele emagreceu, saca? Só pra dar uma desculpa pra rapaz. Eu acho que sim. E ó, uma curiosidade pra vocês, galera, aproveitando que vocês estão discutindo a aparência do Sonic. A cor dele é azul, obviamente, é a influência da Sega, que é o logo dela é azul, né? Uhum. Uhum. Agora, vocês sabem o porquê do tênis vermelho? Não entendo. Não. Porque é uma homenagem ao Michael Jackson. Ah, verdade, isso é fato. Eu vi isso. É o mesmo tênis que ele usa na capa de um dos álbuns dele. Eu só não tenho certeza agora qual do álbum. É o álbum Bad. Aí o álbum Bad, ele usa o tênis igual, então é uma homenagem ao Michael Jackson. Olha só que interessante. Que beleza, tanto que a gente pode dizer assim que o Michael Jackson tava. Ele era viciado na época em videogame, ou até na época que ele tava de fato vivo. Ó, isso é tudo presunção dos abos, viu? Não assino embaixo nada que a gente vai falar. nem eu assino embaixo. Então, assim, as músicas do Sonic 3 teve participação do Michael Jackson na produção delas. Isso que é ótimo, interessante falar. Não sabia disso. Mas assim, uma outra coisa que eu gostaria de dizer de curiosidade, que os cartuchos do Sonic, né, quando surgiram pro Mega Drive, não tinha aquela aberturinha? Sega! Sim. Uhum. Eles sim. Ocupavam 1/8 do cartucho só pra isso. Nossa. Sim, sim. Cara, que abertura pesada, hein? Não, imagine sim, porque era um MIDI, né? Não sei se era um MIDI na época. É porque era áudio, né, cara? Sim. E o áudio ocupava bastante espaço na época de cartucho. Então... Sim, porque o cartucho não tinha uma armazenagem tão efetiva quanto hoje um DVD, CD. Não, claro. Era tão poderoso, né, cara? Sim, sim. De poderoso só tinha o processador. E fora isso, tinham vozes. E eu acho que botar vozes na qualidade ruim é muito difícil. Tipo, é uma qualidade... tem que ser uma qualidade meio fraca pra botar na fita, né? Sim. Então, você vê que as músicas... Dificilmente tem músicas. Por exemplo, aqueles jogos do Michael Jackson. Tocava música do Michael Jackson no jogo do Michael Jackson, mas sem voz. Porque provavelmente se eles tivessem que colocar voz, ia ficar uma merda e ia ter que pegar um trilhão de espaço da fita. Era, na verdade, chip music, né? A versão da música dele é só que em chip music ou com... Smooth Criminal Chip Music, que repetia incessantemente pela primeira fase. Aham. Uhum. Poderiam botar a letra, só que é aquela coisa, sabe? Senão ia comprar um milhão de espaço do cartucho, porque ia ter que fazer talvez várias layers da voz. Isso, enfim. Uhum. Mas assim, agora a gente falando a respeito dos 20 anos do Sonic, a gente pode dizer assim, o que de fato fez com que o Sonic não fosse pra frente? Tem várias teorias, tem várias análises de vários jogadores que pode dizer que, que os jogos foram mal elaborados pela característica de função que o Sonic teve desde o começo, outro foi pela falência da SEGA, e a outra foi pela... Cara, a SEGA veio falir por causa que o Sonic não deu certo, né, cara? Sim, né? Porque elas apostavam tudo no Sonic e não dava certo, o que adianta? Não, apostar tudo no Sonic, aspas, né, cara? Não foi por isso que não deu certo. Foi, não deu certo porque apostava tudo de forma errada. Começaram a fazer loucuras, cara, com o Sonic. Não, cara, a SEGA tem tanta série interessante E ela começou, na época do Dreamcast, principalmente na época do Dreamcast, ela começou a querer inventar novas séries, sabe? Crazy Taxi, Shenmue, tá? Ah, nem vem, cara. Crazy Taxi era massa, viu? Não, é legal. Só que eles quiseram ficar puxando o pé de Crazy Taxi, sabe? É, você vai jogar Sega All-Star Racing, aquele jogo lá de kart da Sega. Você não vê nenhum personagem da Sega, por exemplo. Você não vê ninguém de Golden Axe da Sega. Você não vê ninguém de Gunstar Heroes, sabe? Que são jogos da Sega, entende? Por quê? É, a Sega, então, sei lá, cara. Ela tava errando demais. É, demais, era muito paia. Daí, tipo, ela começou a tentar fazer mascotes e começar a fazer franquias igual a Nintendo faz com aquelas franquias diferentes. E eu acho que ela... Só que a grande diferença errado. É que eles não têm o Shigeru Miyamoto, né, cara? Exatamente. Uhum. Mas eles têm o Yu Suzuki, né? Tinha, na verdade, que na é semana verdade. Passada ele saiu da SEGA e virou só consultor, só. Agora ele só produz moto, né? Mas então... Nossa! É. Mas assim, falando em moto... Né? Falando em moto, pra quem não conhece o Suzuki, sabe os arcades que você vê de... Moto. De moto, GP, aqueles arcades... Como que é o nome daquele jogo? Que é parecido com... Lembra Top Gear, mas é com um cara numa conversível, uma vermelha. OutRun, não sei se é isso. Isso aí, OutRun. Então foi esse cara que produziu. Então, pra você ter uma base. O cara, ele tinha uma experiência muito foda. Mas enfim, esse não é o foco do momento. Voltando pra decadência do Sonic em si. Tá vendo? Eu faço piadinhas com cunho científico. Pá, mas não tem nada a ver, tipo, moto com OutRun, porque OutRun o cara anda numa Ferrari F50 no meio da praia. Não, mas a minha piadinha era com o fliperama de moto, que foi ele que fez os primeiros. Ah, eu acho que assim, cara, pra mim foi... Ah, eles quiseram colocar uma história muito complexa no Sonic, e o Sonic não precisa de história complexa. Não, eu acho que o que erraram mesmo, cara, é misturar o Sonic com a porra do mundo real. Filho, o Sonic não é pra se interagir com os humanos. É aquela porra é o mundo fantástico dele, cara. O único humano é o Eggman, é o Dr. Robotnik antes, né? Eu prefiro muito mais o Robotnik, cara. Que é Eggman. É, porra. É, então, aí era o Robotnik e ele é bizarro. Ele não era um humano não normal, era, ele era um anime. Saca? Ele não era um humano anime. Aí vai e bota o Sonic nos humanos, junto com os humanos anime. Ah, cara, é isso é uma putaria. E você, Excel, o que você acha que decaiu, que fez Sonic perder toda essa magia que vinha por trás dele? Cara, quando começaram a querer explorar a franquia de forma até meio impensada. Começaram a lançar desenho animado, quadrinho. Eles lançaram um joguinho pro Pense Bem. Vocês lembram do Pense Bem? Sim. Pro Pense Bem, que era um joguinho para as crianças aprenderem enquanto jogava, e esse joguinho contava a historinha sobre o Sonic. Tipo, eles começaram a querer botar muita coisa assim, nada a ver. Sim. Explorar de forma desumana a única franquia que eles tinham que podia rivalizar com as franquias da Nintendo, que eram várias, entendeu? Fora isso, eles usavam a mesma. Eles usavam a mesma fórmula da Nintendo com Mario, por exemplo, Sonic Shuffle, Mario Party. É, sei lá, Sonic de corridinha lá, tipo, era Sonic... É, tipo, só que não Mario. Funciona, sabe? É, o problema é que o Mario é como se fosse um humano, ele pode fazer as coisas lá normal. Não, o Sonic tem uma função, cara. O problema não é nem esse, entendeu? É que assim, ele, querendo ou não, quem gostava do Sonic, gostava porque o Sonic era o Sonic, ele não tinha nada a ver com aqueles joguinhos do Mario. A funcionalidade dele, a esquemática dele, o atrativo dele era outro. Quando eles começaram a querer equiparar demais, começou a fugir daquilo e começou a virar uma mesmice, sabe? Isso aí fez decair a popularidade. Sim. Não, e o pior é assim, que a SEGA, acho que já no Sonic Adventures da vida, ela fazia um CG, saca? Maravilhosa. Sonic não, a CG era fantástica. E você, não, a CG atrai, né? Pô, assim, caralho, o jogo vai ser do caralho. Aí chega na hora... Aí a gente vem a discutir o famoso ciclo do Sonic, nossa. Que seria o quê? O pessoal fala, nossa, CG é muito foda. Aí vai falar, cara, por que eu acreditei na CG que esse jogo é uma merda? Aí de repente, ah, não, vou acreditar mais no Sonic, aí parece outro jogo Sonic, uma CG foda. Nossa, Sonic vai ser foda. Aí, cara, esse jogo é uma merda. Aí vira um ciclo, né? A CG dava um pau no jogo em si fantástico. A CG, inclusive, do Sonic Knuckles, cara, é uma coisa desumana, velho. Você olha aquilo e você fala, cara, esse jogo deve ser muito foda. E não é tudo isso. Mas é aí que entra, né? A SEGA coloca no trailer dos jogos que elas vão lançar a respeito de Sonic, tudo que você quer ver. Exatamente. Né? Tudo. Nossa, cara, finalmente eu vou poder fazer isso. Aí vai no jogo, você corre, você aperta pra frente e corre. E pum. Exato. Entendeu? É complicado. Eu entendo, assim, mesmo não sendo um jogador tão assíduo assim de Sonic, eu acredito que Sonic tem que correr, isso é um fato, correto? Uhum. Ele tem que correr. É a função dele. É a função principal dele. Analisando esses pontos que a gente tá criticando mesmo, eu bato palma calorosamente pro Sonic Colors. Ah, Idem, eu ia falar dele já. Ah, não consegui jogar Sonic Colors. O Javan, quando ele veio visitar aqui, antes dele voltar a morar aqui em Cascavel. Aliás, né, pra quem não sabe, o Javan está de volta em Cascavel. É verdade, eu sou lá de Cascavel de novo. A gente baixou o Sonic Colors. Uhum. A gente baixou, eu comprei pra você, Thiago. Eu comprei o Sonic Colors pra você, você não se lembra? Eu falei, eu quero jogar, eu comprei. Verdade, cara, é um CD, poxa vida. Então, apaga essa parte. Então, gente, o Javão comprou pra mim o jogo. Javão comprou pra mim o jogo, e daí terminou que a gente zerou o jogo, né? É, a gente zerou. A gente zerou, o Javão jogando e eu dando apoio moral. Não, a gente não zerou, a gente chegou no penúltimo, no último mundo, depois tem o elevador, né? Eu não cheguei no elevador. Ah, não acontece grandes merda naquele elevador. É, eu tô ligado. É, então, enfim. É muito engraçado. O Javan jogando e eu dando apoio moral. Ixi! Cara, como assim? Pera aí, B. Que apoio moral é esse? Diga pros nossos ouvintes. Apoio moral? Mas me fala se o apoio moral é se estava muito ocupado, atencioso. Eu tava comendo Doritos assistindo. Ah, então tá de mexer. Eu tava de mão suja. Continuando. Então, e assim, o CG mais uma vez da SEGA, fantástico, lindíssimo. E o gráfico em si do jogo não perde tanto assim pro CG, não, cara. Não perde. Fica meio parelho. E olha que a gente tava jogando a versão do Wii. E assim, o gráfico não perdeu tanto e a gente. Olha que a gente tá jogando no Wii, né? A jogabilidade também voltou pra aquela engine do Sonic, com o diferencial da câmera mudar a angulação, você não se limitar só a botar pra frente, você ter realmente que fazer outros comandos, até porque tem alguns itens que você pega que dá algumas habilidades diferentes pro Sonic. É. Cara, fantástico. Assim, a galera falava que a jogabilidade do Sonic Colors é o seguinte, que tem o Sonic Unleashed, né, que dizem que o jogo é assim... É um lixo, fases... né, um lixo. Tá não. O Sonic é um lixo. É que dizem assim que no Sonic Unleashed tem as fases de dia e as fases de noite. E dizem que as fases de dia do Sonic Unleashed são, tipo, muito legais, porque... Porque ele corre, né, porque ele é o Sonic. Sim, ele isso. É o Sonic. Exatamente, e dizem, e falam assim que o Sonic Colors, ele mantém o jogo inteiro só com essas fases desse jeito, por isso que ele é legal. Eu não joguei Sonic Unleashed, mas eu achei a fórmula de Sonic Colors, dessa coisa de às vezes mixar o 2D com o 3D, muito legal. Foi a primeira vez essas vezes que eu tive chance de jogar o Sonic desse jeito. Porque nessa parte de dia demonstrou realmente o que o Sonic representa, né? A questão de velocidade, né? As coisas muito frenéticas acontecendo assim, você tem que desviar aqui e ali, entendeu? O legal do Sonic Colors e a coisa do Sonic Unleashed que eu achei que não tem é que no Sonic Colors ele tem fases... De, tipo, fase de Sonic, sabe? Aquário gigante da China, sabe? Essas coisas bizarras assim. E no Sonic Unleashed, eu acho que pega porque... Sonic tá correndo na Grécia. Tipo, what the fuck? Sonic não corre na Grécia. Não tem Grécia, esse mundo, né? Não tem porquê ter esse mundo. Exatamente. No Sonic Colors eles... Não, tem a Grécia, né? Tem, tem um mundo similar à Grécia. Tipo, mas é totalmente similar. Grécia. Totalmente, sabe? Tanto que é similar, tem lava na Grécia. Exatamente. Spagônia lá, que é a frase do Sonic Unleashed, é totalmente Grécia. Então, vou dar uma ideia aqui pra gente. Olha só, se a gente tem o Sonic, a gente tem o Sonic, o personagem, né? Se a gente fosse fazer um jogo novo dele agora, como vocês... Ideia assim que fariam. Nossa. Ah, cara, eu meti uns piercing louco nele, pintavam moicano verde. Porra, né, cara? Parar que já tem isso aí, já. Tem? Tô zoando. Zabuza, para de fumar. Mas é tipo Crash, tá ligado? Não, mas assim, tem um jogo. Tem um dos jogos aí que o Sonic enche de acessório. Não, eu dava uma tomando um set na mão dele, uma prancha de snowboard e prendi uma galinha nas costas. É o Adventure 2 que você ele bota um monte de pulseira, óculos. Isso, quase a ideia de colocar piercing. Claro que não, né? Mas enfim. Cara. Tá, levando a sério isso, sério. Como que a gente poderia montar um bom jogo de Sonic? Cara, assim, na minha concepção... Culinária. Não, cara, para, pelo amor de Deus. Na minha concepção, cara, eu acho uma parada do Sonic ser bom, porque o Sonic, ele faz o quê? Ele corre, ele é rápido pra cacete, mais rápido que qualquer criatura do mundo dele. Uhum. Cara, ele é simplesmente um The Flash. Então, cara, explora o The Flash tem nossos poderzinhos além de correr. Bota os poderes assim no Sonic, saca? Tipo, ah, sim, o que você faz? Você dá um soco correndo, você faz um tornado enquanto gira. peraí. Isso, cara. Tem poderzinhos além da velocidade. Aí você bota no cara. Tipo, ele vem e dá um soco correndo. Soco correndo não é poder, não, não, porra. Não é. Não, eu tô falando, tipo assim, tipo, você pega uma velocidade absurda e dá um soco. Que nem o Flash fazia, ele dava uma volta ao mundo e dava um soco no cara. Isso dói, saca? É verdade. eu acho que vai doer. Mas assim, aqueles elementos quando você destrói alguns inimigos no Sonic Unleashed, no Sonic Colors, eu acho aquele ataque sugestivo para o poder do Sonic, assim, que ele dá um dash no ar e acerta o inimigo. Eu acho válido. No Sonic Colors, ele tem essa opção, o B não jogou, quando você acerta, o oponente começa a piscar, você apertar o A, e conforme você vai apertando, vai acertando a sequência, ele vai fazendo como se fosse um zigue-zague acertando os inimigos, entendeu? Mas ele vira um hack slash, é diferente. Ele bate em um, já vai no, dá o dash pro outro, acerta o outro, dá o dash no outro, entendeu? Sonic Colors. Ficou uma coisa bacana. No Sonic Colors, cada mundo, ele tem os Wisps, que são tipo seres alienígenas. É, são seres alienígenas que meio que se fundem com o Sonic, e o Sonic acabar fazendo uma habilidade super fantástica, como fazendo, batendo zigue-zague, basicamente virar uma pola de escavar tipo, a terra. É, escavar a terra, é, virar um foguete, essas coisas. Mas, assim, eu acho super válida a ideia do Sr. B, porque eu sempre achei também que o Sonic devia fazer isso. Eu me lembro que no Sonic Adventure 2, quando você jogava multiplayer, assim, split screen, tinha o Sonic Shadow tinha um poder. Você, quando você pegava 50, sei lá, 25 moedas, você podia fazer esse poder pra lerdear o cara pra você chegar mais rápido no fim da fase. E o Sonic, ele dá. O nome do ataque do Sonic era Sonic Wing. E era muito rápido, porque ele pulava e é como ele soltasse várias rajadas de vento. Mas tipo, não tinha como ele soltar a rajada de vento. É, ele é um porco espinho, cacete. É, entendeu? Tipo, não tinha nada a ver, enfim. É, ele pode peidar, velho. É, mas eu também. Super bufa, ativar. a bufa na velocidade da luz. Mas. o Anos deve estar queimando. Por exemplo, outra parada que eu acho que seria muito legal no jogo de Sonic que é na cara dura aqui que tá em evento, saca? Bota tipo aquela cena daquela CG que ele faz, oh, mil malabarismos fortes e pula. Isso que é foda, é igual vira um Metal Gear, faz né? Isso. Você faz a coisa básica, aí. Não, forma de dizer, você faz a forma básica, aí chega na CG, o cara faz umas coisas muito mais fodas do que você pode fazer. Entendeu? Tipo, faz uma parada que permita ele fazer isso durante o jogo, nem né? Que seja com o que tá em evento, pelo menos alguma coisa. Sim, sim. Você dá impressão pro cara que ele tá fazendo. Dá pra fazer facilmente com aquele esquema de aparece o comando na tela. Se você executar corretamente, ele vai fazendo aquela sequência. Quick Time Event é isso. Flash é Quick Time Event. Eu acho assim que ele deve priorizar a velocidade. Eu sei que a parada de velocidade num ambiente 3D pro jogador. Não sei se é. Tem que ser uma coisa bem hardcore, assim. Tem que ser difícil. O cara tem que pegar aquele espírito. Não, no Sonic Colors conseguiram dar um efeito de velocidade bacana. Você não, sente mas, mesmo que tá. Não, sim, mas ele é difícil. Em alguns pontos, tipo, eles botam tipo um degrauzinho que você olhando às vezes você nem repara e que se você bater corta a velocidade na hora, entendeu? Pra mim a dificuldade no Sonic Colors era nas partes que ele ficava split screen. Que ele ficava side-scrolling, né? Ficava 2D. Sim. Ele mudava pra jogar pra dizer. Que daí você tem que ficar pulando de plataforma. Isso tinha desde os primeiros jogos, assim. E era o que mais me brocha em todo jogo de Sonic. Mas isso sempre tem, cara. E assim, não é que seja ruim. O problema é que. Se você quiser. Depois que você pega um certo costume e um vício, você consegue passar daquilo correndo, sabe? Mas isso, essa coisa de certo costume, ou seja, você fica muito tempo em cima e entra naquela parada chamada Síndrome de Estocolmo. Que você. De tanto você ter contato, você acaba gostando. Não é nem porque eu gostar, entendeu? Eu acho que não faz muita diferença. E aquela parada de velocidade, pra dar a sensação de velocidade, cara, eu acho que dá pra fazer uma parada, tipo, você não precisa faltar uma velocidade absurda, que o cara que tá jogando não consiga entender o que tá acontecendo na tela, sabe? Você precisa conseguir entender o que tá acontecendo, sem ser muito fácil, e ter a sensação de velocidade, que é o que importa. Eu acho que assim, no Sonic Adventure 2 pro Dreamcast, a sensação de velocidade era super nítida e o jogo era super inteligível, assim, pra mim. Era super fácil, tipo, fácil não, mas ele era super amigável. E no Sonic Colors eu achei ele menos amigável, porque às vezes eu sentia que se eu soltasse fizesse alguma coisa pro lado, ele ia, tipo, explodir e acabar tudo a fase. Mas assim, uma outra coisa que eu tava observando, uma ideia assim pro Sonic, será que o Sonic seria muito bom se ele fosse só um gênero em 2D? Né? No caso, só uma visualização em 2D ou em 3D ou uma mescla disso? Não, acho que dá pra fazer 3D todo, dá pra fazer mescla, dá pra fazer... O Sonic eu hoje já tem. Eu acredito que dá pra mesclar. Agora eu acho que o 3D, eu ainda acho que dá pra fazer. Eu acho assim, dá pra mesclar bem. Eu acho que ele tem que, entre aspas, eu sei que normalmente ele quis sempre competir com o Mario, mas ele tem que mesclar a questão de ter um mundo que você só... Algumas fases você só opera em 3D, outras fases você faz a mescla, outras fases você entra nesse ritmo. É igual o Epic Mickey faz, assim. Tipo, ele tem certas jogabilidades diferentes, seja em 3D, seja em 2D, mas ele deixa aquela característica que o Sonic tem, entendeu? É a questão de você colocar um foco diferente. Eu não sei se... Eu sempre tive vontade assim, porra, o Sonic vai lá, faz um loop em velocidade, que é bem show de bola. Como seria aquela visão, por exemplo, em primeira pessoa? Isso já teve em Sonic? Eu não sei dizer. Primeira pessoa? Primeira pessoa, só pra ele fazer aquele movimento ali, só pra ter aquela sensação de você tá fazendo looping. Eu sei que vai ficar uma maluquice foda, mas será que funcionaria? Não, eu acho que não, acho que o loop é muito melhor quando ele vai 2D, cara. Sim. Tipo, você vê sim. O Sonic dando loop, entendeu? Não, eu gostei que... Eu gosto quando o loop no 3D vem assim e ele fica uma câmera meio em diagonal. E aparece ele fazendo looping todinho. Eu acho bonito. Mas o 2D também é melhor. Uhum, do que o 3D em si. A partir do Sonic Unleashed tem essa coisa. Quando o Sonic entra no looping, aparece assim... Tipo, a câmera não fica atrás dele. Ele fica em perspectiva, assim. É, ela fica em perspectiva e mostra o Sonic girando. Já no Sonic Adventure 2, não. Você, tipo... A câmera atrai sempre, assim, e ficava girando. Agora sim, ó. Então a gente pode resumir assim: como seria um bom jogo, né? Pra gente não se enrolar tanto. Eu acho que assim, se pegasse essa ideia do Sr. B, que o Sonic ele tiver que começar a usar a velocidade dele contra os inimigos e não pirar pulando e batendo no ar, umas coisas mega nada a ver que ele faz, aí já ganharia muitos pontos pra mim. Eu concordo com o Javan, cara. Eu acho que tem que ser bem... E uma outra coisa que eu vi crítica de outro pessoal, dizendo assim, que Sonic normalmente ele apresenta aquela sensação de velocidade nas primeiras fases, depois nas outras fases caga pra isso. Tem que manter isso direto, não é verdade? Só, no Sonic Colors eu achei que ficou super isso o jogo todo. Vamos escroto. Vou pensar que tem um robô gigante que o Robotnik fez lá, porque ele quer matar o Sonic, certo? Sim. Cara, imagina o Sonic subindo no robô, correndo, cara. Imaginei. Aí, porra, é legal, subindo pelo braço. Show de bola. É, correndo. Ele tá andando na diagonal? Tá. Por quê? Porque ele é rápido pra caralho. Exatamente. Sim. Você quer outra justificativa, porra? Sim. Mas ele corre tão rápido que a velocidade dele não para, então... Ele continua ali com a velocidade, cara. Não tem essa de acabar. E ele vai morrer. É comprovado cientificamente que o Sonic não se cansa. Né? É verdade. Mas assim, qual seria de fato o problema do Sonic? Quais são os problemas assim que a gente pode destacar? São os mascotes? Cara, como a SEGA tem esse sério problema sempre, ele tá em depressão, né? Esse é o problema. Ah, cara, eu acho que assim, os mascotes do Sonic, eles estão sendo... Você sabe que eles não estão lá de boa vontade, sabe? Eles estão lá porque o Mario tem mascotes também. Tipo, o Mario não é que tem mascotes, mas o Mario tem amigos. O Sonic precisa de amigos. Alguns. Não é que precisa de amigos. Exatamente. Mas alguns personagens são legais. Tipo, Tails. Cara, Tails é o melhor amigo dele que o Sonic só sacaneia e ele continua lá, saca? É, exatamente. E o Tails é, tipo, aquele amigo que faz as porcarias tecnológicas deles. Certo, sabe? Cada um tem sua. Ele tem um contexto na história, né? Do universo. Não só foi tacado ao lado do nada. O Knuckles, por exemplo, ele nem era pra ser amigo do Sonic. Porque o Knuckles, a funcionalidade dele. Era ser o anti-herói. Também, e fora isso, ele só tava lá pra proteger a Master Emerald. E só, entendeu? Só isso. Tipo, a função dele era proteger a Master Emerald. E daí ele não queria que o Sonic pegasse a Master Emerald. E é isso. É tipo o Vegeta sair de mão dada com o Goku, entendeu? Não tá certo. Não, eu acho que os personagens não precisam ser personagens jogados. Que foi isso, Javan? Foi uma surtada fora. Né? Desculpa. O Shadow é um vilão interessante. O Knuckles é um anti-herói, dá pra colocar ele na história. Acho que os principais problemas, cara, da SEGA pra mim, com relação ao Sonic, é a história, cara. No início, é o mundo deles, cada um tem sua função. No 1 e 2, cara, era muito bom, porque não tinha sua função. Até no que tinha com o Knuckles. Ah, por que Sonic e Knuckles? Mas o Sonic nunca jogava com o Knuckles. Knuckles atrapalhava o Sonic o tempo todo. A função dele era sacanear o Sonic. Sim. E, cara, e quando ele queria pegar a esmeralda, ele pegava a esmeralda sozinho, saca? Era só pelo nome. Ali, cara, tinha cada personagem tinha o seu contexto, entendeu? Depois de um tempo descambou, colocou coelho, que não tem sentido nenhum. Colocou uma mulher lá estranha, a Rouge, que gostosa genérica vilã, que... É, nada a ver. Que seduz humanos. What the hell? Zoofilia. Total, é ridículo. Daí parece um outro cara lá, que tem, tipo, telecinese, que é o Silver. Eu acho ele um personagem, graficamente, assim, desenho, assim, design, ele é interessante. Só que, tipo, tá, ele é rápido, só que ele tem telecinese. Não tá certo. Você não pode fazer isso, tá? Não, você não pode. Não tem um justificativo pra algumas coisas, né? Mas já aproveitando aqui... Não, pera. Tipo, aquele jacaré. Jacaré, velho. Pra que o jacaré, velho? Nossa, muito ridículo aquele jacaré. Vai lá dançar no El-chan lá, né? Meu Deus. Oh, mas ele tem super espírito do jacaré do El-chan, aquele jacaré do Sonic. Que sacanagem. Então, aproveitando o embalo, senhor B, eu gostaria que você declarasse o melhor e o pior jogo de Sonic. O melhor, Sonic 2 é o melhor. E o pior é o Sonic daquela espada que eu nem lembro a porra do nome. Sonic and the Black Knight, se não me engano. The Sword of the Enos. Esse aí. Whatever. Javan? Cara, pessoas podem me odiar, mas o Sonic que eu mais gosto são aqueles Sonic Advance pro Game Boy Advance. Eu acho assim que... Nunca joguei, nem lembro. É porque assim, eles seguem a mesma ideia do Sonic 2Ds antigos, sabe? Claro, tem uns que você tem que ser obrigado a jogar com os personagens babacas, amigos dele. Mas assim, o jogo, eu acho que ele é muito bem desenhado, sprites bonitos. As músicas não são tão assim, tão legais. Mas eu acho que, pra mim, o melhor jogo de Sonic é aquele. É o que os jogos mais me diverti, assim. Porque os jogos antigos, apesar de serem clássicos e ótimos, eles me irritam porque às vezes tem que passar aquelas plataformas. E é aquela coisa que o Sr. B falou. Quando você se vicia, você consegue passar rápido. Mas não sei, eu gostaria que fosse uma coisa mais amigável pra mim. E o pior jogo, cara, eu acho que o pior jogo de Sonic é aquele Sonic the Hedgehog pra... Aquele primeiro lá, o Sonic the Hedgehog. Ah, sabe aquele lá que tem o Silver, ele tem os humanos e a menina beija o Sonic e tal? Isso tem no PS3, esse, né? PS3 e Xbox, pra mim é o pior jogo ever, assim, porque quando todo mundo falava mal, eu fiquei pensando assim, cara, será que é tão mal assim? Um dia eu aluguei, eu não consegui jogar a primeira, tipo, eu joguei a primeira fase e não joguei mais. A CG tava lindo até ele chegar e beijar a garota. Do Sonic. Né, exatamente. Ele tava lá matando todos os robôs, quicando de tipo pinball. E de repente, muda da água pro vinho. Excel? Olha, o jogo que eu mais gostei, definitivamente eu vou escolher aquele que eu mais joguei, né? Que eu tive mais contato, que é o Sonic 2. Isso aí, garoto. Foi o que eu mais joguei, eu adoro o Sonic 2. Joguei pra caramba. E como o jogo que eu mais odiei, eu vou concordar com o Javan, Sonic the Hedgehog. É ridículo, cara. É muito pai esse jogo. Horrível. E aliás, outra coisa que é meio ridícula, que o Sonic, ele botaram as espinhas do Sonic não como espinhos, eles baixaram eles como se fosse um cabelo, assim, sabe? Daí os espinhos são baixos, é uma coisa meio nada a ver, é o ridículo. Versão emo, né? Não é que é emo, é que parece que ele é cabeludo, não parece que ele tem espinhos. O jogo que eu gostei, assim, de ter visto, pelo menos em trailer, e o outro que eu joguei, assim, são dois que eu compartilho de gosto, é Sonic Rush, do DS, eu gostei bastante. É, muito bom. Muito bom. Eu achei bem, bem legal, assim, aquela questão de velocidade, o mapa. Muito bem, A coisa paia do Sonic Rush, eu não sei se é só naquele Sonic Rush 2, que você tem que ficar fazendo uma... Que você tem que ir lá e lá com o jet ski, é mega pá e tal. Mas as fases do Sonic Rush em 2D é muito legal mesmo. Uhum. E outro jogo que eu tenho vontade, sim, pelo ambiente que ele tem, é o Sonic o Colors mesmo, que eu gostei de... ter visto algumas imagens, algumas gameplay que eu gostei um pouco, e compartilho com o Excel e com o Javan que o Sonic pra PS3, o The Hedgehog lá, The Hedgehog, é ridículo. Eu fiquei curioso pra jogar o Colors, ele tão bem que vocês falaram dele. É bacana. Eu baixei uma vez, se fosse jogar, vai merda, desisti do jogo. Finalizamos essa nossa discussão a respeito, né? Vamos para o nosso bloco de músicas e já voltamos. Nem tem isso. Hein? A respeito de músicas, eu sei que o mais saudosista aqui da nossa conferência aqui é o Sr. B, que provavelmente vai pedir música dos primeiros jogos. Gostaria que você iniciasse aí. Você quer do primeiro jogo ou do segundo jogo? Você escolhe. Tá bom, vou primeiro com a música que, na minha opinião, a melhor música de todos os Sonics ever é a Marvel Zone. Que é a fasezinha tipo Grécia, né? É, mas é tipo Grécia com lava bizarra. É, tipo Grécia com lava e subterrâneo e... É tipo Grécia, mas não é Grécia, nem um pouco. É exatamente. Tipo Grécia, mas não é exatamente. É a Grécia do inferno, vai lá. Toca aí. Então eu também vou escolher, eu vou seguir a ideia de escolher músicas antigas, primeiro, e depois pegar o Sonic Moderno. Eu acho que, não sei se é essa a ideia, mas a minha ideia foi isso. E a primeira música que eu escolhi é a Chemical Plant Zone, Sonic the Hedgehog 2. Toca aí. Cara, pra minha primeira música, eu vou escolher uma que é muito difícil alguém não gostar, porque ela é muito foda. Então, Emerald Zone Hill. É. Fantástica, né? Clássica, né? Oh, clássica, né? Toca aí. diferente dos meus amigos aqui, eu gostaria de pedir uma música de um jogo mais atual, bem atual mesmo, Sonic 4. Um jogo bem atual, Mass Effect 3. Mais atual em relação aos jogos que eles escolheram aqui. E eu baixei a demo, o jogo é um grande cocôzão, mas a música dele que toca... É muito bacana mesmo. É muito bacana, é muito feliz, né? É o espírito Sonic transmitido através da música, né? Sim. Então, vou tocar aí pra vocês. E aí, galera do Game Track, aqui quem fala é o Rodite do Papo de Noob, vou aparecendo aqui pra participar mais uma vez aqui, esse podcast de música, e é claro que no cast de Sonic, eu vou pedir a música mais clássica do Sonic, que é Green Hill Zone, é essa mesmo, todo mundo conhece, show de bola, Zabuza, toca aí, seu fanboy do Mario, isso aí, falou pessoal, escute o Papo de Noob, hein. E a outra música que eu vou escolher é uma música muito marcante do Sonic 2, cara. Que é a Cassino Night Zone. Que é a música Nossa, que ela faz o Cassino Night Zone é foda demais. É a que eu mais gosto, com certeza. É uma, muito foda ela. Toca aí, então. Então tá, minha segunda música agora que eu vou escolher é a música do Sonic moderno. É de um jogo que eu não é muito bom, porque é metade, que Sonic é 50% bom e 50% ruim, que é o Sonic Unleashed. Que de dia é bom e de noite é ruim, exatamente. Né? Exatamente. E as músicas sabem o mesmo padrão. Porque de dia elas são músicas totalmente Sonic, totalmente... são eletrônicas, são rápidas, músicas rápidas. Legal. Peraí, como é que é aquela história, rapaz? Ele fala de Sonic moderno, fala que a música é... Que isso? Ela é toda... E a Sonic... E o resto, que as músicas de noite, elas são mais tristes, né? Mas enfim, a música que eu vou escolher é Spagonia, que é a fase... Enfim, Spagonia Rooftop Run Day. Toca aí. Então, a música que eu vou escolher é a música do jogo mais recente, né? Mass Effect 3. Você tá no futuro, né? Mas quem sabe, do jeito que anda as coisas, vai saber, né? Não, é do Sonic Colors, a introdução do Sonic Colors, Reach for the Stars, toca aí. Muito foda. No! E pra finalizar aqui, a minha música também é a respeito de uma introdução do jogo que o Java escolheu, Sonic Unleashed. E... Sonic Unleashed? Um lixo, Sonic um lixo, Sonic 2 lixo. E é a música da cutscene de abertura, cara. Eu gosto muito dela. Ela não é. Não, da cutscene de abertura. Ah, tá. Tá, que eu falei alguma coisa errada? Ele falou gatocine. Gatocine. Cara, foi quase um nome de uma massa italiana que você tá pronunciando. Cutscene! Ou de um gato refrigerante, né? Nossa. Enfim. Ai, Salves, pelo amor de Deus. Você consegue chorar as piadas ruins, cara. Isso é de uma habilidade. Mas assim, a música ela não entra no contexto musical que Sonic tem, que seria aquela mais chip music, aquela mais baladinha. Como que é chamando a musiquinha? Isso, bem isso mesmo. Ela tem um tom mais orquestrado, um pouco mais épico, então... É quase um One Winged Angel, né, do Sephiroth. Finalizar, Excel? Finalize aí, por favor. É, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, AB. Beleza. Finishing. Ah, falou pra gente finalizar, né, cara? Game track. Win. Excel, win. Não, eu não ia falar Excel pra não ficar tipo, ó, oh, ele falou de mim. Ah, foi eu que finalizei? Então, galera, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado de ouvir nossas experiências com relação ao Sonic. Nos vemos no Game Track 32. Super especial. Lembrando a vocês que esse final de semana não tem Melu X Podcast. A gente cancelou o Melu X Podcast, enforcou ele, tacou fogo. Antes desse podcast, saiu uma mensagem em voz a respeito disso. Eu acho que é mentira, não saiu nada. Não, até a gravação disso a gente não gravou, mas vai sair, pode dizer. Eu falei que era mentira. E também o New Game tem uma mensagenzinha aí, né, Jabão? É uma coisa que eu ainda vou esperar pra informar. Você vai assumir que você é gay? Não. Não, mas não, isso não já sabe. Porra. Mas... É uma mudança aí, a gente vai ver o que a gente fazer. É uma mudança, sim, é uma mudança, você mudou de cidade. Pois é, mas a gente... É uma mudança muito brusca, a gente vai ver o que a gente fazer. Qualquer coisa a gente vai... Qualquer coisa não, a gente vai informar todo mundo e a gente vai fazer uma mensagem de voz muito bacana, falando pra todo mundo. E não se preocupem, é isso mesmo. Ó, essas mensagens de voz bacanas a gente normalmente manda no final do ano novo. Ou os caras vêm de carro de som na frente da sua casa. Ou a gente vai fazer uma música, sabe? Tipo assim, o ano que passa, sabe? Tipo, tá. Não, continue, Excel. Ok, ou, né? Era o Zabuza que tava falando? Não, é você. Que estragou a piada? Ah, tá. Vai te fuder. Então, valeu, galera, pela participação. É, mais um Game Track extremamente divertido, falando das músicas dos jogos que a gente tanto gosta. Valeu, senhor B. Valeu. Que? Mais sucinto impossível, né? Não é não, pô. Quem quer que eu fale que não? Valeu, muito obrigado por estar aqui nesse dia. Valeu, Zabzo. Obrigado. Valeu, Zabzo. Obrigado. De nada. E valeu, Excel. Valeu, galera. É isso aí. Oi. Mas assim, pessoal, se vocês curtiram, se vocês querem incrementar o nosso assunto que a gente discutiu durante esse podcast, pode deixar um comentário pra nós, ou você deve deixar um comentário pra nós. E curte lá no nosso Facebook. Eu não vou dar tchau mesmo. Poxa. Valeu, Javan. Valeu, obrigado. Agora quero que você se foda. Não sigam o Javan no Twitter. Não sigam. Bom, e também pode mandar e-mail pra nós no gametrack@meialuxx.com. Então é isso, pessoal. Até a próxima edição do Game Track. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Corre, mano. Caralho, a voz retardada não morre, né, cara? É. Tem que ter, senão, acho que se não tiver, o cast estraga, saca? É bem isso. Já é característica do cast. A gente tem essa porra gravada e não precisa ficar repetindo, mas ainda assim. Porque ainda assim, repete, cara. Já tem o áudio lá, gritinho gay dos e-mails. Já tem o áudio, mas ainda assim a gente continua fazendo igual.